Whatever it is, I will accept it in your Bora. That's how you know it. center is good to go. Lulu center is good. Come on, come on, we got some food in form. We got the idea. We got the boys, we got the idea. Momento, on the center is good to go. Good for the center is good. Romeo, my guest, good. Check all the spots, but I'm going to go to the center from which. On the center from which, pull my guest, Lulu. está encostada. Pode ir pro final da 17? Final autorizado para o Brasil, já pode estar no final. Para a final, obrigado. Fique com você, com o Vitor Silva Cadec. 03, aguarde sua frente de comunicação e sair da ponte do seu local. Ok, fala tudo. Ocean Lima 302, último da espera na nave de pequeno porte de corda pistola 7, preciso sair daqui, converge com o seu. Brasil, canal 3-1-1. Mike 10, autorizado a decolagem 57, vento 1-1-0, grau 0-4-9, distorcido 1-0, no centro, decolagem 1-0. Continue minha 3-1-1, aguarde autorização de pouso, palco o tráfego decolando o pistão auxiliar, Embraer 1-2-1. Isso, 3-1-1. Comando, tráfego avistado, utilizado por 0, ventou 2000 metros de nós, este é o time que nós vamos. Livre pouso 110, voo no 230. correção na direita, no correção no decimal lado. 5893, autorizado ali, aí tem falado aqui, 0-0-1-80-089-2. pouso 3C. Final da 3C motorizada, forma na curta embaixo travado, mais que tudo. Acho que eu vou com o uniforme e o uniforme depois de cena da hora. Tá, papá, confio com isso.